讨厌。 Thank you. leva-me ao cinema de sessões contínuas, onde não haja princípio nem fim, mas apenas nós. Põe os teus braços à volta de mim. Vamos provar a noite dessas avenidas, onde não haja princípio nem fim, mas apenas. Salvador.